ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Bruno Bertone, sua orquestra, de Evans e Livingston, que será, será. Bolinha de Papel, de Geraldo Pereira, com Roberto Menescal e seu conjunto. Música. Lirio Panicali di Donaggio, L'ultima telefonata. Frank Chatfield e sua orquestra, The Cairn, The Last Time I Saw Paris. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 11 horas, 31 minutos, 20 segundos. O governo federal espera renegociar contratos do FIES, financiamento estudantil, a partir de maio deste ano. Depois de melhorar o acesso de novos estudantes ao programa, o governo decidiu atender aos apelos dos antigos beneficiários e buscar formas para que eles paguem as dívidas, que em alguns casos chegam a ser o dobro do valor total do curso que fizeram. Até hoje, qualquer tipo de renegociação era proibida. Estudantes e fiadores estão com nomes na lista de inadimplentes e passaram a ser cobrados judicialmente. A renegociação deve ser limitada. Não está previsto o desconto dos juros acumulados, como acontece em outras formas de renegociações de financiamentos. Isso porque a lei diz que o governo não pode perder recursos investidos no FIES, pois o dinheiro sai do tesouro. E com isso, dificilmente os valores serão reduzidos. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Muralha. O objetivo é desmantelar uma quadrilha de tráfico de drogas. Devem ser cumpridos 37 mandados de busca e prisão e 29 em 6 estados brasileiros. A operação está sendo realizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Paraná e Santa Catarina. O Diário Oficial da União publicou hoje a autorização do edital para construção e comercialização de energia elétrica da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia. O leilão previsto para o dia 12 de maio, aprovado pela diretoria colegiada da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Será declarado vencedor do pregão quem oferecer o menor valor para a venda do megawatt-hora. O preço máximo não poderá passar de R$ 91,00. As regras detalhadas para o leilão estão disponíveis na página da ANEEL, na internet www.anel.gov.br. A cada meia hora, novas notícias. Abril, no mês da inauguração de Brasília, um mês inteiro de inaugurações. Nesta semana, o GDF inaugura o campo de futebol da Vila Telebrasília, entrega o Centro de Convenções Ulisses Guimarães e inaugura o Centro Cirúrgico Ambulatorial e a unidade do Banco de Sangue do Hospital de Base. E mais, escolas, quadras poliesportivas e o Shopping Popular da Rodoferroviária. E não perca, dia 21, na Esplanada dos Ministérios, uma festa do tamanho do céu de Brasília. Governo do Distrito Federal. Ouça aos sábados pela sua Brasília Super Rádio FM. Brasil de todos os cantos. As belezas e as riquezas da nossa música. Brasil de todos os cantos. Um encontro marcado com a música popular brasileira e nossas raízes. Aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Brasília Super Rádio FM. 24 horas de boa música. A diferença é a música. Tony Mottola, de Donida e Mogol, Help Yourself. Orquestra La Paloma, de Chaplin, Luzes da Ribalta. Valdir Azevedo, de Luiz Vieira e Arnaldo Passos, Menino do Braçanã. Thank you. Acabamos de ouvir com Klebanoff e sua orquestra de Mancini, Days of Wine and the Roses. Cento e uma cordas. I'd like to teach the world to sing. Thank you. Ouvimos San Antonio Rose, de Bobby Wills, com Bruno Bertoni e sua orquestra. Ivanildo de Pachequinho, Eterna Melodia. Ebony Strings, de Lear, You Are My Heart's Delight. Orquestra de Enoch Light, de Barry, Born Free. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 12 horas, 2 minutos, 30 segundos. Indicadores econômicos. Para o início desta tarde de sexta-feira, 11 de abril de 2008, o dólar comercial é negociado para compra a R$1,684. Para venda, R$1,686. O dólar turismo, para compra, R$1,62. Para venda, R$1,78. O dólar paralelo, para compra, R$1,78. E para venda, R$1,88. O euro é negociado para compra a R$2,664. e para venda R$ 2,668. A poupança com data base no dia de hoje rende 6,037 milésimos%. A Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, está em 11,25% ao ano. O Risco Brasil registra 258 pontos. Alfir mensal, R$ 1,641. A taxa básica financeira, 8,325 milésimos%. E o salário mínimo, R$ 415. Acabamos de apresentar Indicadores Econômicos. Passamos a apresentar o resumo das principais notícias divulgadas na manhã de hoje. Presidente Lula se reúne em Haia com o primeiro-ministro holandês. Negociações na reserva indígena Raposa Terra do Sol em Roraima podem ser prorrogadas. CPI mista dos cartões de crédito corporativos já tem lista dos que mais gastaram. Arlindo Quinalha anuncia que pretende elevar o valor da chamada verba de gabinete. A partir de hoje, o Receita Fone atende pelo número 146. Presidente Lula declara que discutir terceiro mandato é falta de assunto da oposição. Assessor de Al-Sadri é assassinado em Najaf, no Iraque. Governo federal decide descontar salário de fiscais da Receita Federal e de funcionários da Advocacia Geral da União em greve. Câmara Legislativa do Distrito Federal aprova legalização de terrenos, de templos e entidades assistenciais. Consumo de álcool supera o de gasolina pela primeira vez em 20 anos. Irã ativa novas centrífugas de enriquecimento de urânio. Cientistas no Chile estão em alerta por desaparecimento de lago em zona de geleiras. Avião da Força Aérea Brasileira que levará alimentos ao Haiti decola nesta tarde. Rússia retoma compras de carne de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Ministro da Saúde José Gomes Temporão lança no Rio de Janeiro o programa Telesaúde. Embratel pretende operar TV por assinatura. Empresário é condenado a devolver R$ 983 mil à União por não ter prestado contas de recursos repassados pelo Ministério da Cultura. Sarkozy anuncia o fim do sequestro de veleiro francês na Somália. Polícia Federal deflagra a operação contra tráfico de drogas em 6 estados. Governo Federal deve renegociar dívidas do Programa de Financiamento Estudantil. Diário Oficial da União publica autorização para leilão da usina hidrelétrica de Jirau. Acabamos de apresentar o resumo das principais notícias divulgadas na manhã de hoje. A cada meia hora, novas notícias. O nosso ouvinte também é a diferença. Anuncie na Brasília Super Rádio FM 3321-1313. Abril, no mês da inauguração de Brasília, um mês inteiro de inaugurações. Nesta semana, o GDF inaugura o campo de futebol da Vila Telebrasília, entrega o Centro de Convenções Ulisses Guimarães e inaugura o Centro Cirúrgico Ambulatorial e a unidade do Banco de Sangue do Hospital de Base. E mais, escolas, quadras poliesportivas e o Shopping Popular da Rodoferroviária. E não perca, dia 21, na Esplanada dos Ministérios, uma festa do tamanho do céu de Brasília. Governo do Distrito Federal. Existe uma hora em que as outras rádios são iguais à nossa. Mas o nosso ouvinte conhece a diferença. Brasília Super Rádio FM. A diferença é a música. O show do século. Charles Aznavour em Brasília. Um show imperdível. A maior turnê internacional do ano. Brasília será presenteada com o maior cantor do século. Charles Aznavour em sua mega orquestra. o show da despedida dos palcos. Apresentação única 22 de abril, Centro de Convenções às 21 horas. Ingressos à venda, CVC do Brasília Shopping. Informações 39640004. A sua Brasília Super Rádio FM poderá, a partir de agora, ser acessada simultaneamente por um número muito maior de internautas, com uma significativa melhoria também em nossa qualidade de som. Acesse www.superfm.com.br e ouça nossa programação ao vivo pela internet em qualquer parte do Brasil e do mundo. A partir das 18 horas, no programa Um Piano ao Cair da Noite, idealizado por Mário Garofalo e apresentado por Lúcia Garofalo, em nosso palco auditório, ao lado do Banco de Brasília, BRB, no Conjunto Nacional, estará se apresentando o pianista José Mendes. Brasília Super Rádio FM, líder em audiência musical. A sua Brasília Super Rádio FM apresenta Concerto ao Meio-Dia. No Concerto ao Meio-Dia de hoje, ouviremos com Richard Hyman e sua orquestra Granada, de Agustín Lara. tivemos no concerto ao meio-dia, com Richard Hyman e sua orquestra, Granada, de Agustín Lara. A partir de agora, apresentaremos Almoço Musical. Orquestra de Perse Fates, This Nearly Was Mine, de Rodgers e Hammerstein. Thank you. Cordas Fantásticas, Let It Be, de Lennon e McCartney. Orquestra de Paul Weston, Yesterdays, de Kern. Thank you. Billy Vaughan e sua orquestra, Solitaire, de Sedaka. Orquestra Starlight, I Love Paris, de Cole Porter. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 12 horas, 30 minutos, 50 segundos. Um relatório do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, divulgado hoje, apontou que os preços das importações norte-americanas subiram mais do que o esperado, ficando em 2% e 8 décimos em março, depois que os preços do petróleo subiram 9% e 8 décimos. Os preços das exportações cresceram 1,5% no mês, também superando a expectativa e registrando o ganho mensal recorde com o aumento dos preços agrícolas e de alimentos. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, poderá analisar na próxima semana, durante a reunião do Conselho Diretor da agência, um pedido da Embratel para operar TV por assinatura via satélite. A autorização custa aproximadamente R$ 470 mil e valeria para todo o Brasil. Atualmente, as concessionárias de telefonia fixa estão proibidas de oferecer TV por assinatura usando as próprias redes de fios já instalada. De acordo com a lei do cabo, a oferta de TV por assinatura via cabos é uma concessão. A lei impede que uma mesma empresa tenha duas concessões na mesma região. E dessa forma, como telefonia fixa também é uma concessão, as teles não poderiam prestar o serviço. O projeto de lei 29, que está tramitando na Câmara dos Deputados, revoga a lei do cabo e libera as operadoras de telefonia para oferecer TV por assinatura usando a própria rede de fios. O Papa Bento XVI vai viajar na próxima terça-feira aos Estados Unidos, onde passará 5 dias. O Sumo Pontífice fará uma oração pela paz no mundo no dia 20 de abril, no Marco Zero de Nova York. Segundo o Vaticano, o chefe da Igreja Católica visitará a zona de Manhattan, devastada pelos atentados de 11 de setembro de 2001. Após meditar de joelhos em silêncio, o Papa vai rezar em inglês pelas vítimas e familiares, com menção especial aos bombeiros, aos policiais e todos que morreram tentando salvar vidas, retirando pessoas dos escombros. A cada meia hora, novas notícias. Professora, chegou a hora de avaliar a alfabetização de seus alunos. Oi, meu nome é Ana Clara, estou na segunda série. Eu já sei ler e escrever. Mas o que vai dizer se eu aprendi mesmo é a Provinha Brasil. A prova vai avaliar o aprendizado do aluno e da turma e ajudar a professora a planejar melhor as suas aulas. Professora, vamos fazer a Provinha Brasil? Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. O Clube da Bossa Nova apresenta 10 na Bossa, 9 pianistas e 1 violoncelo. Ocelo Mendonça ao violoncelo. Pianistas: José Cabreira, Vadim Arski Pai, Renato Vasconcelos, Edson Salgueles, Ricardo Pimentel, Enéas Camargo, Dicran, José Mendes e Jaci Tofano. O evento será hoje, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro do Sesc da 504 Sul. Mais informações pelo telefone 9654-2012. A partir das 18 horas, no programa Um Piano ao Cair da Noite, idealizado por Mário Garófalo e apresentado por Lúcia Garófalo, em nosso palco auditório, ao lado do Banco de Brasília, BRB, no Conjunto Nacional, estará se apresentando o pianista José Mendes. Estamos apresentando Almoço Musical. A diferença é a música. Ray Cunifee e sua orquestra, Stella by Starlight, de Washington A. Young. Música. Românticos de Cuba, Always in My Heart, de Lecuona. Orquestra de Lawrence Welk, Remember, de Irving Berlin. Orquestra de Bert Kempfert, It's Only a Paper Moon, de Arlen e Rose. Orquestra de Henry Mancini, Megev, de Mancini. Purse Fates e sua orquestra, Dancing on the Ceiling, de Rodgers e Hammerstein. Cordas Fantásticas, Concerto de Outono, de Paramore. orquestra de Paul Weston, Why Was I Born, de Kern. Billy Vaughan e sua orquestra, Blue Hawaii, de Robin e Ranger. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 13 horas, 1 minuto, 50 segundos. O governo federal espera renegociar contratos do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, a partir de maio deste ano. Depois de melhorar o acesso de novos estudantes ao programa, o governo decidiu atender aos apelos dos antigos beneficiários e buscar formas para que eles paguem as dívidas, que em alguns casos chegam a ser o dobro do valor total do curso que fizeram. Até hoje, qualquer tipo de renegociação era proibida. Estudantes e fiadores estão com nomes na lista de inadimplentes e passaram a ser cobrados judicialmente. A renegociação deve ser limitada. Não está previsto o desconto dos juros acumulados, como acontece em outras formas de renegociações de financiamentos. Isso porque a lei diz que o governo não pode perder recursos investidos no FIES, pois o dinheiro sai do tesouro e, com isso, dificilmente os valores serão reduzidos. E o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad anunciou hoje que seu governo está preparando uma campanha nacional em grande escala contra a corrupção econômica e financeira como parte de uma série de reformas para melhorar as condições do país. O governo é sério na luta contra a corrupção, apesar de haver muitos obstáculos no caminho, disse Ahmadinejad, segundo a imprensa iraniana. A luta contra a corrupção tem milhares de anos e planejamos realizá-la com força e firmeza, acrescentou. No entanto, o presidente iraniano, que enfrenta as duras sanções econômicas impostas pela ONU contra Teerã devido ao programa nuclear iraniano, não especificou como nem quando lançará o anunciado plano anticorrupção. Ahmadinejad disse que as sanções tentaram fazer o Irã cambalear, elevando a taxa de inflação acima de 60% ou 70%. Mas, para evitar isso, as autoridades fizeram esforços 24 horas por dia e hoje, graças a Deus, fizemos grandes avanços, apesar de todas as pressões. E, com a ajuda de Deus, o problema da alta dos preços em breve terá sido resolvido, disse Ahmadinejad. A cada meia hora, Novas notícias. O Clube da Bossa Nova apresenta 10 na Bossa, 9 pianistas e 1 violoncelo. Ocelo Mendonça ao violoncelo. Pianistas: José Cabreira, Vadim Arski Pai, Renato Vasconcelos, Edson Salgueles, Ricardo Pimentel, Enéas Camargo, Dicran, José Mendes e Jaci Tofano. O evento será hoje, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro do Sesc da 504 Sul. Mais informações pelo telefone 9654-2012. E hoje, a partir das 18 horas, no programa Um Piano ao Cair da Noite, idealizado por Mário Garófalo e apresentado por Lúcia Garófalo, estará se apresentando em nosso palco auditório, ao lado do Banco de Brasília, BRB, no Conjunto Nacional, o violonista Gilson Tunes. Brasília, 48 anos. Dia 21 de abril, na Esplanada dos Ministérios. Um dia inteiro de comemorações com shows do Chiclete com Banana, RBD, Leonardo e Capital Inicial. E mais: missa, shows gospel, cavalgada, maratona, vôlei de praia, basquete de rua, homenagem aos pioneiros e muitas outras atrações. Tudo isso a partir das 8 da manhã, com metrô de graça o dia inteiro. Brasília, 48 anos. Uma festa do tamanho do céu de Brasília. Governo do Distrito Federal. Ouça todos os sábados, das 14 às 15 horas, jazz de todos os tempos. Brasília Super Rádio FM, 24 horas de boa música. Estamos apresentando Almoço Musical. A diferença é a música. orquestra Starlight, Cheek to Cheek, de Irving Berlin. Ray Conniff e sua orquestra, Easy to Love, de Cole Porter. Românticos de Cuba, Côte d'Azur, de Sylvester. Orquestra de Lawrence Welk, What Shall I Do? De Evan Berlin. Bert Kempfert e sua orquestra, Love, de Kempfert. orquestra de Henry Mancini, Latin Snowfall, de Mancini. Merce Fates e sua orquestra, The Most Beautiful Girl in the World, de Rodgers e Hart. Thank you. Cordas Fantásticas, Something, de Harrison. Orquestra de Paul Weston, The Touch of Your Hand, de Kern. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 13 horas, 33 minutos, 0 segundo. O município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ganhou hoje mais uma cozinha comunitária. A terceira unidade, inaugurada no bairro Tribobó, vai fornecer 200 refeições por dia ao preço de um real cada. E o projeto é desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social em combate à fome, em parceria com prefeituras. Segundo a coordenadora-geral dos programas de alimentação e nutrição do Ministério do Desenvolvimento Social, Fátima Cassanti, o objetivo é oferecer alimentação nutricionalmente balanceada a custo reduzido a famílias de baixa renda. Fátima destacou que o espaço das cozinhas também é utilizado para outras atividades voltadas à comunidade. Na unidade inaugurada hoje, serão realizados cursos de capacitação nutricional para ensinar os moradores da região a aproveitar melhor os alimentos em suas casas. E o Brasil está fornecendo vacinas contra a febre amarela para o Mali como parte da primeira campanha de vacinação em massa Sul-Sul, afirmou hoje a Organização Mundial da Saúde. Quase metade dos 12 milhões dos moradores desse país do oeste da África vai ser vacinada durante uma campanha de uma semana que começa amanhã, sábado, disse a Organização Mundial da Saúde. A campanha contará com uma das maiores remessas de vacina entre países em desenvolvimento. E o laboratório estatal Bio Manguinhos Fiocruz, com sede no Rio de Janeiro, responsabilizou-se por metade das doses a serem utilizadas. A maior parte dos fabricantes mundiais de vacina possui sede em países ricos, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França. A empresa francesa Sanofi Pasteur está oferecendo a outra metade das vacinas a serem usadas na campanha. Adamou Iada, conselheiro regional da Organização Mundial de Saúde para Vigilância e Resposta a Doenças Transmissíveis, disse que as vacinas brasileiras ajudavam a diminuir a carência de imunizante contra a febre amarela no mercado mundial depois de surtos recentes da doença na América Latina. O Brasil viveu este ano um surto de febre amarela com mortes e 21 pelo tipo silvestre. Devido à gravidade da doença e o seu potencial epidêmico, o surgimento de um único caso de febre amarela já é descrito como uma ameaça à saúde pública. A cada meia hora, novas notícias. Neste mês de abril, chega aos palcos de Brasília o grande espetáculo Sabores do Oriente, produzido pela Cairo Companhia de Dança do Ventre. Trata-se do primeiro espetáculo interativo de dança do ventre do mundo, elaborado a partir da escolha do próprio público. As apresentações continuam hoje, sexta-feira, amanhã e no domingo, dia 13 de abril. Mais informações e venda de ingressos pelo telefone 9213-9343. A partir das 18 horas, no programa Um Piano ao Cair da Noite, idealizado por Mário Garofalo e apresentado por Lúcia Garofalo, em nosso palco auditório, ao lado do Banco de Brasília, BRB, no Conjunto Nacional, estará se apresentando o pianista José Mendes. Brasília Super Rádio FM, líder em audiência musical. A diferença é a música. orquestra de Billy Vaughan, Yesterday Once More, de Carpenter. Orquestra Starlight, Hello Young Lovers, de Rodgers e Hammerstein. Yeah. Ray Conniff e sua orquestra, Please, de Robin e Ranger. Românticos de Cuba, Vereda Tropical, de Curiel. Thank you. Lawrence Welk e sua orquestra. Put Your Little Foot. Orquestra de Bert Kempfert, The World We Knew, de Kempfert. Thank you.